como dito no começo, o programa de hoje será dedicado às mães, e não aos filhos dela, né? Aqueles cidadãos que estão lá com cargo eletivo na vida pública, né? Gente finíssima! Vamos homenagear as mães, afinal, elas não têm culpa, né? Tadinhas. Ou será que têm? Bom, isso não cabe a gente avaliar, né? Vamos abrir espaço a essas simpáticas senhorinhas, as mães dos políticos, para que possam, né, dar o testemunho de como é ter um filho assim. Por razões de segurança, as vozes das digníssimas mães deles, que não agem tão dignamente assim, né, foram modificadas ou dubladas em línguas estrangeiras, com a devida tradução, para que elas não sejam facilmente reconhecidas nas ruas, né, para, enfim, para não passarem por mais essa vergonha. Então, vamos lá, vamos ouvir o primeiro depoimento dessa pobre mãe que teve a infelicidade de ver o seu filho entrando na política. Acompanhe. 现在呢, ele era um menino muito feliz. Sempre teve tudo. Eu dei a ele a melhor educação. Mas aí ele cresceu. Começou a andar com uma turma. Umas companhias estranhas. Entrou num partido suspeito. Eu disse a ele: filho, não vá atrás dessa gente. Mas ele não me ouviu. Até o dia em que ele chegou em casa e disse: mãe, eu sou candidato, preciso que você peça voto para mim. Ele foi eleito. E nunca mais me deixaram em paz. Minha orelha sempre está quente. Gente que nem me conhece. Gente que nem sabe que eu existo. Me xinga dia e noite. Queria que meu filho tivesse escolhido outra profissão. Preferia até que ele fosse juiz. Juiz de futebol. As pessoas me xingariam menos. Comovente, comovente o primeiro depoimento das mães de hoje. Ó, daqui a pouco tem mais. Mais mães de político contando dramas da vida surreal aqui no Front. Programação musical aqui no Front. No programa de hoje estamos ouvindo depoimentos de mães de políticos, né, com as vozes devidamente alteradas e dubladas, por exemplo, para evitar, né, que essas pobres almas que já sofreram tanto, né, sejam reconhecidas nas ruas. Enfim, já imaginou as pobrezinhas passando mais essa vergonha? Pois é, né? Então vamos ouvir agora o segundo depoimento de uma mãezinha de político neste Front especial de Dia das Mães. Coitada. Привет, мои дорогие друзья. Некоторые спросили из вас, могла я быть немножко поговорить с вами по-русски. Quando se elegeu vereador, foi uma grande felicidade. Lena, что я родилась? Eu pensei, agora esse menino se arruma na vida. Só que o tempo foi passando. O patrimônio dele foi crescendo. Mas ele nunca me dava presente de Dia das Mães. Presente de Natal. Presente de Páscoa. Presente de aniversário. Eu dava indiretas para ele. E ele sempre dizia que não tinha dinheiro. Até o dia em que um japonês bateu na minha porta, dizendo que tinham mandado. Era o japonês da federal. Meu filho vereador foi preso, acusado de desviar dinheiro, de receber mensalinho. Mas para mim, a mãe, ele nunca tinha um único tostão. Menino ingrato. Onde foi que eu errei? É, onde foi que a senhora errou, dona Maria? Caramba, entreguei o nome dela aqui, né, viu? Desculpa aí, dona Maria Dionísia. Opa, caramba, de novo. Ainda bem que eu não falei que o sobrenome dela é... Não, agora eu não falei mesmo. Segurei aqui. Front Transamérica até meio-dia. Foi por pouco, hein? Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta na véspera do Dia das Mães. Ó, dá um jeito aí de preparar uma surpresa pra mãe ou pra esposa, né? Antes que elas surpreendam você com notícias desagradáveis do tipo, ô Agenor, quero o divórcio. Aí não dá, né? E o Michel Temer, que nesta semana completou um ano oficialmente como presidente, primeiro interino, depois definitivo, pode até ser impopular, mas ele é bom em algumas coisas, viu? Saca essa história publicada na quarta-feira na coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. Diz lá o editor que no último dia 20 de abril, o Temer foi para São Paulo para conversar com o homem do baú, Silvio Santos, dizer um oi lá pro Silvio, né? Pois bem, só que por algum motivo desconhecido, ele informou ao motorista o endereço errado. O endereço que ele informou não era do Silvio, não. E ele só descobriu quando, ao invés de chegar na casa do Silvio Santos, chegou à casa do empresário Paulo Scaff, o presidente da Fiesp. Bom, acontece que justamente naquela noite estava rolando uma festinha na casa do Scaff, uma comemoração do aniversário da esposa dele, a senhora Scaff. Então o Temer, rápido no gatilho, deu um migué, dizendo que estava apenas dando uma passadinha, né? Dizer alô pra todo mundo, deu uma conversadinha com o aniversariante, foi embora e todo mundo ficou feliz, né? Nossa, o presidente veio na nossa festa dar parabéns! Só que é o seguinte, era só um migué. Ele mesmo confessou semanas depois para o Paulo Scaff, né? De que errou o endereço e, enfim, não estava nada planejado. Mas na hora todo mundo ficou feliz. Ou seja, é ou não é um gênio? Olha, Michelão, nunca duvidei de você, tá, cara? Nunca duvidei. Agora, fantástico mesmo foi o blá blá blá da cobertura em tempo real, né? Das cinco longas horas do depoimento do Lula na quarta-feira, e que em alguns canais, pela falta de linguiça para encher, pareceu uma eternidade. Bem mais do que 5 horas, né? Impressionante. Teve de tudo. Desde a análise da cor das gravatas, com os atentos painelistas do jornal O Globo percebendo, né, durante a cobertura em tempo real, que o Lula estava com uma gravata com as cores da bandeira do Brasil e o Sérgio Moro com uma gravata vermelha, né? O que seria uma inversão de papéis nessa relevantíssima análise feita por lá. E também análises mais irrelevantes ainda, né? Feitas após a divulgação dos primeiros vídeos do depoimento, do tipo, vamos analisar a linguagem corporal do Lula durante as respostas. Enfim, teve até gente analisando o horóscopo do Lula e do Moro. Acredita? Pois é. E é como o João Luiz Júnior sugeriu lá no Twitter, né? Daqui a pouco vai ter gente rodando as falas do Lula ao contrário pra ver se encontra alguma mensagem subliminar. Ô João Luiz, daqui a pouco não, tá? Agora, escuta aí. Então, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório, na Embetropão Velho, foi febre do Ciambrão tudo na Embetropão, e a Mixa. Achou alguma coisa? Vamos procurar, né? Vamos continuar procurando. Fui na Veta Preta, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei. Aí vai trocar, mas vai não conhecer, mas é a mais bonita. Mas eu sou daqueles que pensa, francamente, que o depoimento transformado em circo na quarta-feira foi extremamente didático. Por exemplo, quer acusar? Não tem provas materiais? Não tem problema, baseie seus processos em convicções, tipo, não temos provas, mas temos convicções. Frase que é, inclusive, um grande migué, né? O procurador Deltan Dallagnol, da Força-Tarefa da Lava Jato, disse que jamais falou a sua abobrinha, enfim. E, na hora de se defender, aprenda com quem entende do assunto. Afinal, se bem dosada, né, a fórmula respostas prolixas para temas irrelevantes, mas respostas evasivas para temas importantes, sempre funciona, sempre. Nem que seja na base do cansaço e da irritação, sério mesmo, mas é, enfim, funciona. E é isso, né? Do contrário, o Brasil não seria também o país de chavões maravilhosos como o Engana que a gente gosta.